andrecedesmoral.com.br. Pare de mentir nas suas redes sociais, já está ficando forçado demais. Fazendo histórias, se expondo com as amigas, endoidando, pra mim tanto faz. Tá chovendo seguidores no perfil do Instagram, ficando online até de manhã. Adora, posta foto de shortinho e sutiã. Tô vendo que você tá cheia de fãs. Só vim dizer que desisti. Não vou parar de te seguir. Tô fora do seu mundo de ilusão. Tô fora, vou bloquear meu coração. Eu prefiro viver num bar do que sofrer com o que você posta. Tô fora do seu mundo de ilusão. Tô fora, vou bloquear meu coração. Eu prefiro viver num bar do que sofrer com o que você postar. Tô fora. Alô, meu parceiro João Júnior, música linda, papai. Meu parceirinho Rian Prado. Seguidores no perfil do Instagram, ficando online até de manhã. Adora, posta foto de shortinho e sutiã. Tô vendo que você tá cheia de fãs. Só vim dizer que desisti. Não vou parar de te seguir. Tô fora do seu mundo de ilusão. Eu tô fora, vou bloquear meu coração. Prefiro viver num bar do que sofrer com o que você postar. Tô fora do seu mundo de ilusão. Eu tô fora, vou bloquear meu coração. Eu prefiro viver num bar do que sofrer com o que você postar. Tô fora. André Cedis, o Moral de Ibicoara.